só louco nas pistas, meus manos na sede. De olho no pote, a maré tá baixa. Contenção na rede que ninguém desista. Na hora da prova, nem vala nem cova, mais um recomeço. Não desacredita, fita foi sinistra, mas tamo na briga. A morte me cercava, se pra quem dá sec, eu que dei bala. Trouxe pra minha sala, só palavra certa, vivendo se aprende. Quem é não se rende, isso não depende de quem tá na frente. Quem é não se rende, vivendo se aprende. Fica difícil nem passar a visão. Se aqui está só pra ser, não pra fazer alguma coisa. Um bom malandro não falha a missão. Não abandona, irmão, não é só fachada, feio. Fica difícil nem passar a visão. Se aqui está só pra ser, não pra fazer alguma coisa. Um bom malandro não falha a missão. Não abandona, irmão, não é só fachada. Sei o que nos falta, quanto que nos resta. Mantemos a calma, toda zica passa. O som de racionais nós vendamos a pau na sorte de quem ouve, azar de quem nega. Quem ouve previne, quem nega se entrega. Se tem fé se apega, pregado na peça fora do casulo. Sentindo essa força, quando o bang canta não tem voto nulo. Deus me livre da forca, passa a bola pra frente que é seu assumo. Pra ter todas as fitas irada, cuidar dos menores nas quebrada. Pra ver se essa vida tem rumo, tropeça se olhar só pra frente. Cai se não estiverem do lado, cuidado com quem vem atrás. Na terra dos milhões de pecados, já vi várias fitas que é quente, feio, pior quando fica gelado. Do jogo ninguém tá isento, vê onde arremessa seus dados. Se meus demônios criam asas, deixo irem, e cada um segue seu rumo. É pé pra seu supra-sumo, então não tô dizendo o que fazer, só tô passando o que aprendi. Fica difícil nem passar a visão. Se aqui está só pra ser, não pra fazer alguma coisa. Um bom malandro não falha a missão. Não abandona, irmão, não é só fachada, feio. Fica difícil nem passar a visão. Se aqui está só pra ser, não pra fazer alguma coisa. Um bom malandro não falha a missão. Não abandona, irmão, não é só fachada. Conta quantas vezes que lugares ficam diferentes. Às vezes que o tempo parou e o passado voltou pro presente. Lembrando um caminho onde falhas, vendo os amigos descontentes. Torcendo pra que o esforço valha, mordendo o azul das correntes. Vontade era de desistir, mas minha sina me trouxe pro jogo. Meu irmão me deixou com a benção, só nasço no mapa de novo. Tudo tem risco de cair, mas por mim tá tendo o time todo. Meu bonde sabe o que compensa, só nasço no mapa de novo e de novo e de novo. Fica difícil nem passar a visão. Se aqui está só pra ser, não pra fazer alguma coisa. Um bom malandro não falha a missão. Não abandona, irmão, não é só fachada, feio. Fica difícil nem passar a visão. Se aqui está só pra ser, não pra fazer alguma coisa. Um bom malandro não falha a missão. Não abandona, irmão, não é só fachada.